código negro e um som. Nossa história não é bela como um conto de fadas, mas tudo é mais gostoso quando se conquista com garra. Com muita garra, suor e garra, pra se vencer a guerra e não apenas a batalha. O sol nasce pra todos, porém, ele brilha mais pra quem corre atrás. Vamos, corra atrás do seu sonho, como a gente corre. Se o rap é uma doença, por favor, não me socorre. Porque pelo rap a gente mata, a gente morre. Pelo rap a gente acorda, respira e dorme. Eu sei que posso, também sei que vocês podem. De quebrada em quebrada, o rap cresce, o rap é forte. Longa e o chão tá lindo. Quanto sofrimento, lágrima e ódio. Só quem é do rap sabe como é. Só quem é do rap sabe como é difícil. Só quem é do rap sabe como é difícil. Barreiras tem, não sei. Mas eu persisto, luto e não desisto. Eu tô com rap e ele tá comigo. E é pra isso que eu existo. Vivo e sobrevivo. Paz. Pra minha família, saúde pros inimigos. Eu tô com rap e o rap tá comigo. Só quem é do rap sabe como é difícil. Sem gravadora, sem patrocínio, mas com o apoio de milhares de fãs e amigos. Sem contrato milionário, sem Ferrari, mas com disposição pra enfrentar as dificuldades. Que não são poucas e são bem loucas, mas ninguém fica parado marcando de touca. Toma toda velocidade em busca do nosso sonho, da nossa felicidade. Não importa a sua idade, nem onde você mora. Onde a vitória vem, um dia chega a hora. É preciso acreditar, até mesmo no impossível, e derrubar as barreiras do caminho. Porque eu sou do rap e nunca tô sozinho. São vários por nós, vários loucos no mesmo trilho. Só quem é do rap sabe como é difícil. Barreiras tem, não sou caminho. Mas eu persisto, luto e não desisto. Eu tô com rap e ele tá comigo. E é pra isso que eu existo. Vivo e sobrevivo. Saúde pros inimigos. Não vou parar, me intimidar com a falsa postura. Vou defender o movimento inspirado na rua. Não vou fazer hip hop, pra rato falho, vou xingar a pop. Vou fazer o que é preciso pelo hip hop. Faço isso porque gosto, faço por amor. Já me julgo vencedor, pois a história nunca é contada pelo perdedor. Perdedor, perdedor, perdedor, perdedor. Salve, salve, maloqueiro, guerrilheiro de bom coração. Dos quatro cantos do mundo que faz o rap do bom. Que recita um poema em cima do terror. Salve os gangsta. Romântico, resistente do gueto, rapper fiel. Cada tom com seu papel, contrariando a burguesia que acharam que nos calaria. Vivos revolucionários desse continente amado, maloqueiro em todos os países univos, resgatando os calmarias, os alienados pra batalha. Pois guerreira que não falha. No rap é miliano, foram vários irmãos, alguns vivos, outros não. A caminhada é longa com várias arrancadas e paradas que não aguenta para. É preciso se formar, se organizar, pois o rap de protesto nunca morrerá. Esse guerrilheiro não se entregará. O código é forte na luta do hip hop. Combate formado pelo país inteiro. O som é de rua, o estilo do gueto. Periferia faz parte desse paraíso. O rap é a linguagem desse compromisso. Conscientização, informação, de quebrada e quebrada. Som de revolução, aliado com o código negro. Na mesma função, ladrão. Só quem é do rap sabe como é difícil. Barreiras tem, não sou caminho. Mas eu persisto, luto e não desisto. Eu tô com rap e ele tá comigo. E é pra isso que eu existo. Vivo e sobrevivo. Paz. Pra minha família, saúde pros inimigos. História pra contar, eu sei que muita gente tem. Acertos, vitórias, glórias e erros também. Tá tudo bem, porque o rap não é o fim de tudo, mas pode ser um recomeço pra mudar o mundo. A causa é nobre, a mente certa no objetivo. Levar pros manos muito mais do que incentivo. Ser exemplo, referência, a vida que deu certo. Não mais um louco perdido no mundo e solto nos versos. Na história da dor, do crime, da morte, do choro, da mãe, do amor, da falta de sorte. Esteja forte, não no orgulho ou no punho, mas pra aguentar descer no poço ainda bem mais fundo. Pois é lá que muitos manos estão, pois é lá onde os sonhos se frustram, pois é lá que estão os melhores guerreiros. O lugar onde os últimos serão os primeiros. Só quem é do rap sabe como é difícil. Barreiras tem, não sou caminho. Mas eu persisto, luto e não desisto. Eu tô com rap e ele tá comigo.